moçada tá no cio. São donos da madrugada, não dispensam um agito no seu coração aflito. Sempre cabe outra emoção, mini saia da menina, o blusão de cor azul de sexo explode em cada esquina. Nossa roupa espalhada no chão, nossos olhos vermelhos, conclusão. De manhã nossa roupa espalhada no chão, nossos olhos vermelhos.